Dia 4 de outubro acontece o lançamento do maior portal de rotas de shows da música brasileira, o Toque no Brasil. Com ele, músicos, produtores, festivais e casas noturnas estarão ainda mais perto, em todas as regiões do país. Acesse o site www.toquenobrasil.com.br a partir do dia 4 de outubro e faça seu cadastro para circular pelo país. Toque no Brasil, a nova plataforma da música brasileira.